protagonista destas duas últimas semanas de Basta Línguas chama-se Rabi Abu Khalil. Quando dizemos Khalil é porque o KH se lê assim na linguagem árabe. É um dos maiores embaixadores da música do Oriente para o Ocidente. É um mestre nas misturas que conseguiu fazer. A semana passada usámos certos de Sultan's Picnic com uma série de músicos históricos do jazz. Esta semana com Arabian Waltz, a sua junção e o seu pequeno trio, onde ele se inclui, o executante máximo ou quase máximo do Alaoud, ou do Oud em árabe, ao balanesco Quartet. O tema de ontem chamava-se Dreams of a Dying City, e por questões óbvias evitámos dizê-lo ontem. Hoje, Arabian Waltz, Rabi Abu Khalil. Thank you. Da edição de quarta-feira foi mais uma inserção de Debaixo da Língua dedicada a Rabih Abu Khalil, hoje com os seus companheiros habituais Michel Godard e Nabil Hayat na tuba e numa coisa chamada Frame Drums, que desconhecemos o que será, mas são percussões certamente, e acompanhado do Balanesco Quartet, certos de Arabian Waltz.